Alofa. Transponder 5042, o controle 199, sinal 8. Ainda vai checar, eu vou chamar o controle para acionamento em aproximadamente mais 10 minutos. Gente, para acionamento táxi, estou no 8.95, assistindo ao 0 no 4. Desça para 4 mil pés, a lista é 0.14. Sono 095, 159 é o POB, 3 horas e 10, Alterna Brasília. Autorizado, então, 3259. Direto, Zona 3259. Zona 095, bom trabalho. Para os 2223, está autorizado ir contato se seguindo o ponto da voz via 4371 no Índia, até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 04. 4371 no Índia, atrás de Goa, 104, 2289, sobre 223. Efetuando o desvio da esquerda, telefone como sai. Desvio, tá 3259. Certo. Ajuda 796, acordando com o equipe tal, chama o táxi. 00, repassa o táxi 2796. Zero 095 decola 36, chama decolou passando 2.900. 2.095, bom dia, contato radar, suba para o nível 3.60, sai da Argo. 3.60 Argo, voo 10.90. Vai ter que voar na Pro 90, gol 1095. Após desvio, está autorizado direto Alerta, voo 1095. Ok, pro sul então, após desvio, Alerta, voo 1095. Azul 2780, bom dia, sem identificação. Autorizada a chegada a Mari, reforço no gás descida. A Mari reportará para o dia. Salvador, bom dia, voo 9074, cruzão 200, para 2110, informação. Voo 9074, bom dia, sem identificação. Autorizada a chegada a Mari, está para o nível 050. Descendo para o 050, chegando a Mari, voo 9074. Azul 2780, tem condições de voar na proa 060? 1982, Trilho? 2780, prossiga. Tem condições de voar na proa 070? Ah, no momento não, no próximo 20 milhas não. É. Conversador, passeio 2223, abre a aeronave. Autoriza o cruzeiro direito da imediata. Autorizado, passeio 2223, contato radar. Isso, cruzeiro direito 223. Voo 9074, tem condições de curvar a direita na proa 070. Temo, voo 9074. Voo na proa inicialmente 070 para prosseguir na descida. Informa o traço de 11 horas a 12 milhas, o Alfa Tango 72, mantendo o nível 190 na proa de Mari. 7, mantendo a proa 070, sempre o traço do 9070. 0, via 6, voo 90, você está batendo. Decola da 10, faz a colagem de curva à direita na saída da Elita, motiva. Transponder 5045, o controle 119, decimal 8. Para 1700, o BD14 reportará recepção do jogador da 3274. Escola pistão no 0, Jael Leda Monte, uma curva direita, 5045, transponda, 1198, controle, sempre 1979 no portão 8. Para 3179, cotejamento com a acima, pronto para o pushback, acionamento no 08. Obrigado. Para o Tatu Azul 2796, está com 6060 a bordo. 4 horas e 10 de autonomia e vão alternar Fortaleza. Azul 2796, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via parte 3, parte 1 no Índia. O ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Livre táxi, ponto de espera torre 1895, obrigado, bom dia. Voo 9074, já cruzamos no Zoom 175, autorizado Duna da Presente. Duna da Presente, voo 9074. É 2223, só autorizado por essa letra. Já essa letra, 2223. Pessoal, deu para ser 2223, chega a ser muito até 305, para evitar a informação. É, está autorizado para ser 2223. Modotão, good morning, Brown. Ele é o 45, sendo um ano, um militar aí, para um request, caralho, para a gente. 45, 45, 25, 9, 1. Depois, um request, para o filho é 45, era bom. Five zero, posto 5, posto 4. First on board, confirm? That is 50. 50. 50. Okay. Roma 095, São Paulo Recife, 1288 e Alterne 1260. 288, 1260, 1095, bom dia. Para a descida azul 2780. Azul 2780, inicialmente nível 140, mantém indicado de 220 mais, número 3 na aproximação. Inicialmente no 40, 2209 picada, o azul 2780. É, precisa, se possível, voar para o DITAP para evitar a formação. Autorizado DITAP, azul 2780. Autorizado DITAP, 2780. Compressão leva a 2223, autoriza para 3450 por 10.000 para evitar a formação. Está livre, eu passarei 2223. 2223, Azul 4299, pelo Rio Push no 09, chama pro táxi. Sempre push, vou chamar pro táxi, 4299. Número 60, redução de velocidade 250 mais, número 4 na aproximação. 2509, e agora? É 3859, completo final de Sena Torre, 1895. 1895, tá, 3859. Agora, continua a aproximação, agora está livre, confirma visual com o campo? Confirma visual com o campo, tá, 3859. Sabe me reportar a altitude que eu estou com? É o do setor, viu, da 329? A 1500? Ah, ela bem acima, desde a aproximação estava de loja. Sim, a chuva está mais aqui pro setor sul, tá ok? Sente. Sou 9074, vista para 2000 pés, a vista é 014, autorizada a sinal LS, reporta estabilizado. Lado do VC para 2000, a vista para 014, reportaria estabilizado, LS, 2100, botão 9074. Sou 9074, se tiver condições de manter a presença de velocidade até a próxima duna, agradeço. Foi lá, Pierre, presença de velocidade até a próxima duna, voo 9074. Azul 2780, vista para 3000 pés, a lista 1014. Para 3000, 1014, azul 2780. Controle Salvador, bom dia, azul 2796, descoluna, se escuta. Azul 2796, bom dia, contato radar, se para o nível 190, sai da FUCA. 1190 na FUCA, 2796. Azul 2780, com condições de voar na proa 050. Afirmativo. Bom, para o sequenciamento, curva esquerda, proa 050, número 2 agora na aproximação. Proa 050, azul 2780. Romeu, Foxtrot, Bravo, Uniforme, aguarda para Cobia. Direito, Delta Solo 211, tá 3829. Tá 3859, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, tá 3859. Tá bom, meu foco será de prata uniforme, tá pronto, cópia? Tá. 4000, 1004, tá bom. Alfa 2780, redução para 200 mais. Ok, redução para 200, 2780. Para Puca, transição Caju e aguarda cópia. Força, geometria, galera. Para o táxi, Azul 4299, alterna Serra Bravo Romeu Papá. Autonomia 0440, POD 100. Táxi à direita para desviar de uma série de formações que tem aí próximo de Duna. Bom, chegou o 9074, tem condições de voar da Serra? Voo 9074. Bom, então voo Interserra, voo 9074, repartiu estabilizado. Voo Interserra, foi estabilizado, 9074. Voo 2780, tem condições de interceptar nesta proa? Negativo, vai ter que fazer curva à direita agora, tomar proa 1-0. 4299, reporta no traverso gate 6200. O Boeing 737 cruzando 4000 para 2000 para interceptar a final do ano. Ok, acertando pela esquerda o 360, ok? Copiado? Copiado. Guardião 01. Essas condições visuais já existem na 014, Guardião 01. 1160, deixa para 4010, aí chama 014, produção 2009. 3179 tá livre, puxa no 08, chama pro táxi. 3179 tá livre, chama pro táxi, obrigado. 2796. Auxilia. Solicita esquerda pro 060, a fim de evitar formações. Livre dos livros. Obrigado. Azul 2780, após curva autorizado direto do Duna, desça para 2000 país, livre LS, reporta estabilizado. Ok, vai ser autorizado direto Duna e reportará ILS ou Azul 2780. Estou no lugar por esquerda, Puca, João, Azul, já foi 5062, o controle 1980, 3102. Posicionamento 3102, quanto de metro correto, uma pronta para pushback, acionamento. Aproximadamente 12 milhas. 12 milhas, certo. Então, um desse mantenha 3 mil pés. O azul 2710, vou passar o gol, o nono 60 na chegada Mário sua frente. Copiado. Autorizando até 3 mil, azul 2780. Estabilizado, gol 9074. Gol 9074, complexo final de Sena Torre, 1895. 1895, 9074. Torre Salvador, bom dia, voo 9074, estabilizado em LSX, da pista 10. 9074, continua a aproximação e avisou com o campo. Negativo, voo 9074. Ponto visual com o campo, informa o Embraer 190, decolando da pista 10. Recebendo 90, voo 9074. Não, mas ele pode falhar. Bom dia, sou o pastor Antônio, ponto de espera da 1.0. Avistou a 1.200 pés, voo no 9.074. 9.074, avistou em 500, confirma? 1.200 pés. Gente, voo 9.074, continua a aproximação. Conseguiu 9.074. 274, agora se livre, pouso 10, vento 090 graus 089. Depois o gol 9074. Brasília Forte 2591, Airborne 854, com Salvador Fortificação 1-9-8, good travel. Thank you, 119.80, Brasília Forte 2591. 780, agora é o número 2 na aproximação, inicialmente mantenha essa progressiva. Ok. Volume 160, descida até 4 mil pés. Informa o tráfego 2 horas a 4 milhas. Nossa, tango 72, mantendo 3 mil pés. Está autorizado a final LS, porém, aguarde para a descida. Descida 4 mil, está livre LS. 60. 78,000 na boa, elefa de baixo, Brasília Forte, vai na boa. Brasília Forte, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, vai na boa, para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil, reportarei estabilizado, 0. A 2780 tem condições de cruzar à direita na proa Duna. Afirmativo, e era o que eu ia solicitar mesmo. 270 pela direita, proa de Duna. A Zelin mantém a 0. 0, 2299. Afirmando para Porto Seguro. Afirmo, Porto Seguro, prepara a Duna da Bidão e aguarda contra. Cliente 1-2196. Passou 179, táxi 176, 3 horas e 45, galeão. 288-2602-25. Eu sou o Rodão, passaram 25 navios, falando que está mantendo a magnética 220, aproximadamente com mais 10 milhas a fim de realizar formações, se tudo subindo. Essa passada 2591, livre desvio, após desvio autorizado direto elétrico. Gente, após desvio direto elétrico, do senhor Recipanda. Mantém 3 mil, azul 2780? Somente mantém, 3 mil pés. Azul 2780, redução 1970 mais. Eu estou de tráfego agora nessa posição de 2 horas a meia dúzia de milhas com 180 integrado aqui. Gente, reduzindo para 1970 e solicita a descida, senhora. Melhora a nossa situação. É, autorizado 2000 país, redução 1970 mais. Para 2000, reduzindo para 1709-2780. Via Perusque 50 Bitev, decola da 1-0, faz a colagem curva direita na saída da EL, Leda Bitev, transponder 5065, controle 1-1-9, sinal 8. Gente autorizado para ponto seguro no nível de voo 360, Via Perusque 50, decola da 1-0, da EL, Leda Bitev, 5065, controle 1-1-9-8, posição número 3, rumo 2196. 2196, cotejamento correto, chama para o seu pesquisa que está aberto. Salvador, pronto, com 2196. Salvador, boa tarde, 3304, prepara a Arbore Lofa, aguarda a cópia. Escuta. 1974, autorizado Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, gol 9074. 3304, pronto, cópia. Afirmo. 3304, autorizado Brasília, nível 340, via UPV 17, Malda, após sair conforme rota do plano. Decola da 1-0, após a colagem curva direita, na saída Arbor, transição Alexa, transponde 5063, o controle 1-1-9, decima 8. 340, UPV 17, Malda, 1-0, na saída Arbor, transição Alexa, 3304, cotejamento correto, chama aberto para o pushback de acionamento. Paulo, bom dia, chamar 6312-02, pushback de acionamento. O chamar 6312 está livre, push no 02, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 6312. Olha, Alex Leda. Hey, I'm flying Alex Leda, Azul. 4299, thank you. Zero no controle. Estamos solicitando para controle o guardião. Azul 2780. Azul 2780, reduzir para a velocidade de aproximação, agora pelo 118.95. 18.5, já. Azul 4299, right deviation, off track, just over the weather for 5 miles. Segue, deviation. Clear deviation, 4299. Canal 311, está autorizado a sinal de procedimento elétrico, seu 10, desceu para 2100, altimetro 1014. Obrigado. Só foi a formação da vida? Está iniciando por esquerda na proje elétrica presente, 0591. Vamos chamar agora o centro Recife, 128-8, alterne 126-0, bom voo. Chamar Recife, 128, alternado ao 260. Ana 311, a torre forma 7800 séries de visibilidade 5 mil metros, pista molhada, chuva leve. 0401, livre direito, chama só em 121 decimal 1, né? Leva 2-1-1, por 160. Tente livre pouso. Correção, continua aproximação. O vento é 080 graus, 190 nós. Agora sim, livre pouso 190. Livre pouso 190, certificado. Nossa, eu estou fazendo o IOT, 190. Com o Oceanar 6312, pronto para o TAC, com 35 a bordo, 3 horas de triângulo, altera Natal. Entre, correto, Michael Brown, faltando 30 Salvador, 104, teto 810, visibilidade 5 metros. Chuva leve. Vai tentar para a área proibida, no teto de Paris, e a área está mais proibida aqui, como é. O número 60, autorizado de Juliette para o portão 08. Juliette para o 8, o número 60. As condições são as condições da pista em Salvador. Apenas para a pista. Bom dia, Papa Romeu, Fox Bravo, Nicolai. Fox Bravo, Nicolai, bom dia, Diversionar, Repórter Pike. Olá, Pike, Nicolai. O 3179 tem condições de agilizar manobras e iniciar a decolagem assim que a pista estiver livre? Rápido, irmão, está pronto. Tente ali e mantém inicialmente no lugar. Então, se a senhora der Lima, eu não dá. 2780-104, livre direito, chama só em 121, decimal 1. Para direito, chama 121-1-2780, bom dia. Correio de Salvador, o cordial bom dia, 6311, do Oceano. 6311, a gente dá aproximação, é a porta visual com o campo. Afirmativo, sério. Para o táxi, Alvaro Romeu, Fausto Bravo, uniforme, com 6 a bordo, autonomia 4 horas, retornando Brasil. 3179, livre decolagem, 0, vento 070 graus, 9, nós. Para 4 Lima, 0, 7, 8. Tchau, azul, 4299, have a good day. A porta na intersecção com a paz. Sareta mesmo, né? Sareta mesmo, né? Sareta 6311. Para informação, é 2320, iniciando a rolagem na pista 2. Fila visual a 1000 pés, hein? Foi 1250, mas esse prazo é mais 3. 20-6311, aguarda pista 2. Fox Trash Bravo, uniforme com o Pio Antônio. Negativo. Reporta na ITC, Fafafá. Fafafá, Fábio, só. Salvador, bom dia, Oceanar 6312, ponte espera, visual para a nave da Companhia Nacional. Oceanar 6311, livre pouso, piso 90, vento 090 graus, 109. Livre pouso, Oceanar 6312. 6312, após o pouso do tráfego da companhia, linha e mantém 90. Após o pouso da Airbus da Companhia, linha mantém 90, 6312. 3179, decolado 06, chama controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom serviço. Congresso 07, Romeu. Fox Trot Bravo, uniforme ali, mantenha no 7. Ali, mantenha no 7. Dia 3179, Data. 3179, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 320, uma série da El, transição ótima. 320 da El, ótima. Papão, se for a Michael Romeu, pode ser que você transforme o stand-by normal, dentro de não receber informação, nem do modo alfa, nem do modo terra. Channel 631, salva 07, livre direito, chama a sala em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, bom voo aí, 2. Valeu. Paulo Salvador, gol 2196 para o táxi com 94 a bordo, 2 horas e 50 minutos, alternando o Galeão. 2196, autorizado o táxi até o ponto de espera do pistão 0, via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajustando 014. É o ponto de espera, quando lá 1895, com 1014 gol, 2196. Salvador, boa, bom dia, você não é 639. Sala 6311, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Sala 3179, efetuar desvio 250 de proa direita, vai estar formado. Autorizado desvio, tá 3179, eu quero que confirme por quantas milhas ele não quebrou. Ah, 5 milhas no máximo, olha então a formação que tá na nossa esquerda aqui, 5 no máximo. Ela pós desvio, vou entrar com Leda. Pós desvio, Leda, ou 3179. Lima, tem 1-0. A Lima tem 1-0, gol, 2193. Oxana 6312, decolado 09, chama controle 119, decolou 8, bom voo. Controle 19, espera. Salvador, Oxana 6312. Lá 6312, contato vai dar na decolagem, suponha 350 na saída Puca, transição Caju. 350 Puca Aracaju, 6312. Controle Salvador, o Fox Bravo em forma, bom dia. É 3 anos. Pois não, Fox Trot Bravo em forma, decolado 1-0, chama controle 1-9-9, decimal 8, bom voo. Bravo, no grande passo, 63. 240 perfil da Momo, Foxtrot Bravo, uniforme. Metros no 1, portão 02. 2, 2. Como que a aeronave que decolou da pista auxiliar vai realizar um cruzamento do aeródromo que está aguardo para decolar, ok? Salvador, gol 1184. Gol 1184. 84, identificação dessa via chegada Mário para o nível 050, ajuste de altímetro no 014. 050 na Mário. Essa podia vir à direita, poderia ir para a maré para ir de uma forma mais esquerda aqui, o Ronaldo de Costa? Autorizado, voo 184, voa de Mário. Foi chamado. Estádio está 3663, autorização, copy nível 340 Guarulhos. Está 3663, autorizado Guarulhos, 340, via Alpes 10 total Baté, decola da 10, após decolagem curva à direita na saída da El Lida Motiva, transponder 5103, controle 1, 9, 8. Fase de autorização. Controle está 3179. Está 3179, controle Salvador. Conta para 7 rádio, volta cruzando 170. Confere, chama o centro Recife em 1-33-25, alterna 1-25-1. 3-3-25-1, obrigado, bom serviço. Voo 219, autorizado nível 320, como final. 0-3-2-0, 9-6. Responder, 5-1. Centro é 9-8, comprando saída. 359 autorizado para Curitiba, nível 340, via OPZU 10, OPZU 21, decola da 10, após decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, transponde 5070, o controle 1-9-8. Para Curitiba, nível 340, OPZU 21. Decola da 10, direita, arbora elétrica, 5077198. Está 3859. Está pronto o pushback de saneamento no portão 4. Está 3859, cotejamento correto, aguarda para o pushback. Mais escuta até 3859. 6312, controle. Permita a informação, pode curvar a esquerda para o Aracaju? Autorizar o desvio de formação, o Oxum 6312. Então, o centro recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85, informe o desvio ao mesmo. Então, bom. 125, 45, 2085, Oxum 6312, obrigado, até já. Controle o gol 2196. O 2196, controle. Recebeu informações, autoriza para o Adibidev da presente. Autorizado, desvio informação, aguarda autorização para voar do 10 e o gol 2196. Ok, está curvando à direita para o 2195, está informações ainda na sua escolha. São 3304, confirma seu OB e autonomia. Adiciona 04. 04, que aí depois tiver a nível 050, ajuste ao PM3 em Salvador. Controle em forma, operação instrumento, teto 810, visibilidade 5 metros, chuva leve. Para 2 mil pés, alternação 0014, já apresento voo e toma, está autorizado a final com o seguinte LSFC 10, reporte estabilizado. Voo 2196, autorizado pelo centro Recife, está presente lá direto, Porto Seguro. Ok, está presente Porto Seguro com 2196. Palmeiras, Fox Brown, Uniforme, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, 1260, cava lá. Parecimento Pax, 2118, decimal 95, ajuste 1014. Tá no grupo 04, chama para o táxi. Autorizado para o chamar para o táxi, Tucano 3-8-9. Salvador, com 975, autorização com o 340, com informação ideal. O Taco? É 3304, livre ali ainda em Fox, 9-150, com... Sinal de PAB 5107, controle 119, próxima 8. Autorizado com 3340, atenção 21, decola 10, com curva direita na saída, arbore leva. Transponder 5107 e o controle 119, próxima 8, com 9075. 1907, 5 de março, correto, chama o tronco para o push back acionamento. Paxton 3859, com 90 bordo, 420, Altarrão, Guarulhos. Cima, 90 bordo. Negativo, 90, 90. Está autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 10 no 4. É, está autorizado o táxi via Índia para o ponto de espera, quando lá, 118.95, meio da sua zona, está 3.9, 3.8.9. Estacionamento da 3663, está no box 6. Então 3663, está livre o push no 06, chama para o táxi. Mandará para o táxi, está 3663. Decimal 9, 18, 9, 5, 1, 1, 8, 4.